eu vou clamar teu nome quando eu estiver atribulada. Sim, vou clamar teu nome quando eu estiver. Sim, vou clamar.